de maluco. Tudo se faz novo, doido, mais três louco. Tamo aqui de novo, tudo armado e gatilhado, cão pra trás. Quem passar na nossa frente cai. Se a gente quer mais, a gente pede ao pai. Sei que é capaz, Deus do céu. Caim matou Abel, sentiu o amargo do fel. Deus fiel, mundo cruel, onde pedra é chamada de papel. Propício, desde o início, vários homicídios. Será que Deus concorda com isso? Não. Isso é dos covardes, irmão, que chega numa casa e invade. Então faz refém, tem criança também. Tá armado, já tá todo cercado, abusado. Jogo arriscado, pede um carro pra sair vazado. Só basta um disparo e tá tudo acabado. Tá tudo acabado, moro? Por quê? Essa é a vida dos malucos. Vida de maluco, vida de maluco, vida de maluco, vida de maluco. Vento vai, vento vem, sopra lá, sopra aqui também. Vem que tem, eu tô na paz, amém. Neste mundo doente, não sou refém. Sou apenas um soldado, fazendo meu papel. Porta-voz do céu, mundo obscuro, cruel. O pecado e o amargo do fel. Tudo passa, réu já passou. Mas o moleque ficou nessa vida. Se vacilar, vacilou. Pro, pro, deixa quieto. Mais um, querendo ser esperto. Pensa que é o tal, marginal da rua. Mais um alado e tal, que nada. A gente quer mais, a gente tudo pensa, a gente tudo faz. A gente faz um corre, a gente corre atrás. Faz a correria do nosso dia a dia. Bum, pá. Aí neguinho, qual é que há? Não dá pra dar um trampo, nem estudar. Não dá pra ser alguém, só basta roubar, traficar. É assinar o testado de óbito. Nessa vida morreu, mas óbvio, é lógico, nesse lado não dá. É um matando o outro, por pouco, por nada. São vários 5-5 e um 5-7, um 121, 213 perece. É espancado, vestido de mulher. É assim que é ser uma mulher. Ser uma mulher, vida de maluco. Vida de maluco. Vida de maluco. Vida de maluco. Tenebroso, você criminoso, cabuloso, psico nervoso. Vou levar a vida adiante, não vou entregar meus manos por diamante, por dinheiro algum. Ó Deus, me dê a luz, como Judas, por 30 moedas traiu Jesus. Ó Senhor, ungido de glória, me dê a força e o caminho pra vitória. Vou lutar como Gideão, com 300 soldados, é, e tem na mão sem temer. Só basta vencer sem lutar, só basta perder sem crer. Só basta ser nada sem acreditar no fio da espada. Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus eu sou simplesmente nada. Vida de maluco.